Eu não tenho culpa se você não quer lutar, parceiro. Pra ser vencedor nessa vida tem que ser muito guerreiro. Os fortes chegaram lá, os fracos desandaram, os medrosos desistiram e os covardes nem tentaram. Mas do que vale a vida se não for pra viver? Do que vale opções se não for pra escolher? Quem sabe um dia alguém dê valor pra essa letra aqui no futuro daquele neguinho que nunca temeu em viver e saiu de cima do muro. Tô envolvido na cena, lutando por algo melhor, fazendo valer cada gota, fazendo valer meu suor. E eu tô ligado que nada disso vai ser em vão. A minha missão é tentar te ajudar e fazer com que você ajude os outros irmãos. Eu não preciso de luxo, comer com talheres de prata, morar no bairro nobre, andar de terno e gravata. Essas paradas vão se perder no passado. Prefiro não humilde poder ser lembrado como mensageiro e alguém que deixou um legado. Trabalhar se manter é preciso, mas o que eu quero é bem mais. A honra de um homem se mede, principalmente por seus ideais. Porque quem nasceu pra lutar jamais vai deixar pra depois. Não se entrega na fita, mantenha a postura. Um guerreiro na febre luta como dois. Mano, as barreiras existem, prontas pra serem quebradas. Dificuldade demais, prontas pra ser superada. Uma meta na vida, pronta pra ser alcançada. Nossa existência revela que a resistência só nos deixa pronto pra vida e mais nada. Só que é um verdadeiro combate, sou mais um soldado da guerra. Não me entreguei até agora, então agora já era. O fato é que quando a luta me chama pra desafiar, se for preciso derramo meu sangue na arena pra poder vencer e conquistar meu lugar. Sua própria caminhada, quem faz é você. Ninguém pode impedir se tiver sede de vencer. Tem que ter fé pra lutar, parceiro. Tem que ter garra de leão e espírito de guerreiro. Sem essa de viver com os braços cruzados, lá fora tá mó osso, tem que tá preparado. Tive muitas batalhas pra poder chegar, chegar até aqui, mandar esse som pra você se ligar. O rap me deu vida e me fez entender que tem que resgatar e não apenas escrever. Tô na missão e essa fita não é só pra fazer barulho. Carrego comigo a certeza de que minha parte vai poder ser feita com orgulho. Não é só vender disco, o que eu quero é bem mais. A minha luta é por algo que nos traga paz, nos dê entender. Sentimento, força e sabedoria. Entrego em suas mãos o ritmo e a poesia. Desde pivete, mano, eu carrego comigo essa parada de lançar uma ideia de incentivo. É como se fosse uma retribuição de tudo aquilo que foi feito por mim e pelos irmãos. Cola na idade, parceiro, fazemos a nossa presença. Não só de palco, essa parada é mais do que cê pensa. Tive muitas batalhas pra poder chegar, já que eu cheguei até aqui, agora eu não vou parar. Eu tô falando de vidas, tô fazendo minha parte, guerreiro. Tem coisas na vida que tem que ser dita, jamais pode ficar no gelo. Um dia, mano, tudo pode clarear, mas não adianta nada se não tiver força pra lutar. Falo de resistência, aqui falo de ação. Falo de atitude, de fé e disposição. Falo da diferença entre o último e o primeiro. Eu não tenho culpa se você não quer lutar, parceiro.